Tiro suas peças da Gucci, ela quer o lance perfume. Putaria na rua, ela me pede ser censura. Isso não é amar, é postura. Quer, disse que nós se ilude. Quando nós passa, ela surta. Eu quero foder com as duas. Ela quer foder com o chefe. Tira essa roupa da chefe. Rebolando na minha frente. Ela sabe que nós tem. Depois de meia-noite nós dá de lazer. Depois de meia-noite nós vamos fuder. Quando tá na onda ela quer se envolver. Joga essa buceta na R. Festa privada na lancha de Orochi. Vida ou tu bebe, vida ou tu fode. Normal tem grupo, tem as do job. Quantas que vai só pra postar stories. Umas que vai só pra pegar bandido. Quer dar um dois só cê fala comigo. Chama sua amiga pra sentar pro amigo. Fala que de fuzil eu fico lindo. Tiro suas peças da Gucci. Ela quer o lance perfume. Putaria na rua. Ela me pede ser censura. Isso não é amar, é postura. Quer, disse que nós se ilude. Quando nós passa, ela surta. Eu quero foder com as duas. Fica em duas caixas de lança. Ela bafa igual criança. Se tem festa na lancha, ela senta e não se cansa. No meio da semana ela tá na academia. Final de semana senta pros crios. Bunda gulosa igual Tasmania. Essa é um pente rala, vê se não me liga. Minha ex quer saber da onde vem toda essa grana que eu gasto com as malucas em um fim de semana. Hoje eu nem sei quem vou comer. O importante é acordar da piranha do meu lado. Tiro suas peças da Gucci. Ela quer o lance perfume. Putaria na rua. Ela me pede ser censura. Isso não é amar, é postura. Quer, disse que nós se ilude. Quando nós passa, ela surta. Eu quero foder com as duas. Tiro suas peças da Gucci. Ela quer o lance perfume. Putaria na rua. Ela me pede ser censura. Isso não é amar, é postura. Quer, disse que nós se ilude. Quando nós passa, ela surta. Eu quero foder com as duas.